Peter Graham é um caçador de vampiros, mas não foi sempre assim. Antes, era um rapaz homossexual que enfrentava as dificuldades de uma sociedade dividida entre a aceitação, o respeito e a repugnância em sua condição. Tinha amigos, amores, preocupações e medos, como qualquer jovem. Mas tudo isso ficou no passado. Novo Peter é frio e destemido a conseguir seu objetivo: aniquilar o maior número de vampiros possível. No entanto, tudo sofre uma reviravolta quando se vê obrigado a realizar uma missão à família de vampiros que procura há muito tempo: caçar e matar um lobisomem. O que Peter não esperava era se apaixonar por ele e acabar por descobrir um segredo muito antigo que pode ajudá-lo em sua busca. Gostou da sinopse? Continue nos ouvindo, porque esse podcast ainda tem muito a contar para você. Esse podcast é uma iniciativa do projeto Livro Sem Forma, em parceria com a Prefeitura da Cidade de São Paulo e o programa VAI, de Valorização de Iniciativas Culturais. Bem-vindo ao podcast Livro Sem Forma. O livro da vez é Graham, o continente Lemurian. Nós do Livro Sem Forma temos certeza que você vai amar e odiar toda essa trama. Então segura o coração e aperte o play, que o amor e ódio de Graham vai começar. Eu sou o Vinícius Fernandes, eu escrevo sobre o pseudônimo de Al Wood. Eu publiquei dois livros, o primeiro dele é o Graham, o Continente Lemúria, e o segundo, mais recente agora, é o Véu Entre Mundos. Falando da história, eu vi que o seu livro, ele tem uma pitada de biografia, né, de autobiografia. Você se inspirou na sua vida. Aí eu te pergunto, você não é um lobisomem, você não é um vampiro. Muito menos um caçador de vampiros. Você também não morreu. Desculpa, gente, eu dei spoiler, mas... É, todo mundo aqui já leu. Se você não leu ainda, então procura, porque o livro é bacana. É, não escuta, esquece. Aonde tá a parte biográfica na história? Parece que já começamos com um spoiler dos grandes. Mas continue ouvindo que vem muito mais por aí. Todo mundo fala, nossa, eu vejo... Você é o Peter, eu imagino o Peter como você. Na verdade, não é completamente uma biografia. Não sou um vampiro, não sou um caçador. Algumas coisas eu me inspirei na minha vida, porque todo escritor, quando escreve, eu acho que eles pegam um pouco daquilo que tá ao redor deles. Então, algumas pessoas que eu conheci, eu coloquei personagens parecidos com as pessoas que eu conhecia. Peguei um pouco de mim, coloquei em um personagem, coloquei um pouco em outro. Então, tem um pouco de mim, tem um pouco daquilo com que eu convivia na época que eu estava escrevendo. Tanto que a melhor amiga do Peter, a Lillian, ela é inspirada também numa das minhas melhores amigas. Elas têm a mesma personalidade, basicamente a mesma pessoa, só que com nome diferente. Então, tem um pouco de mim em cada coisa ali, em cada pedacinho da história tem um pouco, exceto a parte dos vampiros e dos lobisomens. Por que que você preferiu usar um pseudônimo que é um nome mais internacional? Por que que você fez essa escolha, né, de usar um pseudônimo com um nome meio americano, meio inglês? A escolha do pseudônimo foi... Por quê? Porque aqui no Brasil, embora tem muita gente que escreve, publica, não tem tanta gente que lê. O grande público, eles preferem livros internacionais. Preferem os best-sellers americanos, que já são filmes, que já tá com uma divulgação enorme, então acaba comprando esse tipo de livro. E acaba esquecendo o escritor brasileiro que está aqui perto, não dá muito crédito, acha que o escritor brasileiro não escreve, não gosta muito de livro brasileiro. Então eu escolhi um pseudônimo que soasse um pouco estrangeiro, para a pessoa que vesse o livro sem saber que era de um brasileiro e acabasse interessando pela capa, pela história, e não ia ter aquele preconceito com o nome brasileiro, aquele preconceito com o nome brasileiro. Então, aí compraria o livro, sei lá, leria e depois veria que era de um brasileiro e quebraria o preconceito. E olhando a quantidade de vendas, você acha que essa estratégia surtiu efeito, assim? Eu já vi gente que comentou comigo que já viu o livro e achou que fosse um livro estrangeiro, Mas aí foi pesquisar mais o livro, viu que era brasileiro, mas mesmo assim acabou comprando sem ler, porque gostou realmente, se interessou pela história e quis ler. Mas gente que viu só a capa já e não pensou que fosse um livro brasileiro. Ainda mais porque eu coloquei o nome também do livro, Graham, também pra ajudar já nisso, pra pessoa não se afastar logo de cara. Falando sobre o assunto da homossexualidade, que foi muito bem incluído no livro, né? Porque você trouxe aqui um personagem, uma pessoa completamente normal, tem só uma característica de ter um namorado, de ser gay, só isso. Mas fazendo isso, você não teve medo de incluir isso na leitura? E muita gente não vai ler por causa disso, eu não vou estar atingindo qualquer público, ou não? Você fez isso como uma ação social mesmo, para ajudar a todo mundo a entender, a população a entender que isso é só uma característica mais de uma pessoa, e nada além disso. Qual foi a sua real intenção de colocar um personagem homossexual? Eu fiquei com um pouco de medo também das pessoas não quererem ler por preconceito da sexualidade do personagem, que não influencia na história, ou não é muito importante, né, para o andamento da história. Mas também, ao mesmo tempo, eu quis colocar o personagem gay como uma pessoa normal, porque todos somos normais, e para mostrar para as pessoas que qualquer um pode ser o herói de um livro. Não precisa ser exatamente aquele padrão do herói que tem em todos os outros livros. Coloquei um herói um pouco diferente, que eu até hoje não vi um livro de fantasia com protagonista gay. Era sempre um personagem secundário, uma coisa que fica lá que não é muito comentada. E eu coloquei isso como apenas mais uma característica do Peter. É como a mesma coisa que eu descrevi, se eu descrevesse. Peter tem olho azul, Peter tem olho preto, cabelo. Ele ser gay é apenas mais uma característica que não influencia no andamento da história, nesse sentido da sexualidade dele. Então é pra mostrar mesmo que todos são normais. Não tem esse nossa, ele é homossexual, não tá. Não, é normal, tanto que eu trato isso no livro com naturalidade. Não faço um grande auê por causa disso. O fato é que o personagem principal, Peter, é gay. Isso é tratado no livro como algo muito natural. Para algumas pessoas, isso pode causar estranheza. Mas para o autor do livro, foi o ponto que talvez tenha mudado sua vida. Mariana Souza tem um texto que fala sobre o respeito, que é uma das coisas a qual a sociedade, ou talvez parte dela, ainda precisa entender. Oi, joia? Então, há um tempo atrás eu vivenciei umas tretas religiosas aí, e aí eu escrevi uma poesia sobre isso, porque sim. E aí eu vou compartilhar com quem quiser ver. Então lá vai. 4 pontos tem minha religião, faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça, essa é também a minha oração. Viva sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé, eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus, eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso, eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão pro paraíso. O nosso mundo tá doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então por que não fazer do respeito também uma religião? A reflexão é o ápice da sabedoria que o homem pode ter. Depois dessa reflexão, bora voltar para o debate, que ainda temos muito a ouvir sobre esse continente chamado Lemuria. E de onde você tirou o nome dos personagens? Como eu falei lá no começo, eu tava nos Estados Unidos, fazendo uma viagem de intercâmbio. E muitos nomes dos personagens são de pessoas que eu conhecia lá. Por exemplo, o sobrenome do Peter, Graham, era o sobrenome do gerente do lugar que eu trabalhava. Jordan, eu tinha um amigo que chamava Jordan lá nos Estados Unidos. Então, muitos nomes eu peguei de pessoas que eu conhecia. Lillian, a melhor amiga do Peter, porque eu gosto do nome Lillian. E, então, é basicamente isso. Eu peguei de pessoas que eu conhecia, alguns nomes. Alguns eu coloquei nome que eu gosto mesmo. Ah, o Peter, nome Peter mesmo, é porque eu sou muito fã de Homem-Aranha. Então, por causa do Peter Parker, nome do protagonista é Peter, Peter Graham. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você colocou o seu personagem, apesar dele ser gay, você colocou isso como uma característica normal do dia a dia dele, que não influencia em absolutamente nada no decorrer da história. É só mais uma característica dele. Na produção audiovisual, literária, quando se trata de personagens gays, de casais gays, tem um clichê de que o casal nunca fica junto. Na grande maioria dos livros e dos filmes que eu vejo que existe um casal gay, o final é sempre triste. Você acha que você caiu num clichê de forma inconsciente? Ou não? Ou tipo, a história já veio na sua mente assim e você sabia disso e mesmo assim você foi por esse caminho porque a história já veio na sua mente assim? Quando a história veio na minha mente, eu tinha a última cena do livro, aquele epílogo, que vocês que leram sabem, aquela cena do John na árvore. Já tinha aquela cena na mente desde o começo, mas eu não sabia como eu ia chegar ali exatamente. Então eu já sabia que o final seria aquele. Mas aí eu fui escrevendo um livro pra encaminhar pra aquele final. Pode ser que tenha sido inconsciente, mas desde o começo eu sabia que ia ser daquele jeito. Mas não porque todas as outras histórias são daquele jeito, é porque uma história de vampiro, lobisomem, com tragédia, tem que ter alguma coisa triste, né? Não podia ser um final feliz depois de tudo que aconteceu no livro. Eu quis fazer um final exatamente pra não ser o final forçado. Se o final fosse feliz, ia ser forçado. Deixar o final o mais natural possível também, de acordo com o andar da história. Então foi onde chegou. Eu vi que você ressalta no livro a parte do assassinato sobre os pais de Peter. Você acha que você ter colocado isso no livro influencia algum jovem pela não aceitação dos pais ou pelos comentários sem informação que eles fazem? Se influenciaria os jovens a morte da família dele, você quis dizer? A verdade, eu coloquei essa morte da família que acabou se encaixando ali no momento que ele conta pra família. E aquilo acabou se encaixando porque tinha que acontecer aquilo. A morte deles tinha que acontecer, porque desde o começo era aquilo que ia dar início a vida dele de caçador. Então meio que coincidiu. Não foi uma coisa que eu pensei em fazer de propósito. Foi uma coisa que a história aconteceu, andou daquele jeito e não tinha como mudar. Tinha que acontecer aquilo naquele momento, porque era daquele jeito. É como eu falei, a história ganha vida e chegou naquilo. Por mais que eu tentasse mudar, tinha que ser daquele jeito. Acho que de outro jeito não ia ficar bom. Então não sei se influenciaria os jovens a caso da não aceitação, mas é uma coisa que tinha que acontecer na história naquele momento. Até porque eu também não saberia o que fazer se fosse fazer diferente. Se eles não tivessem que morrer naquele momento, ia ficar meio forçado e não ia ficar muito bom. Então tinha que deixar daquele jeito que tava. O Thiago Freitas perguntou via redes sociais. Primeiro, por que você escolheu nomes americanos, né? Você já respondeu isso. E ele disse que percebeu que o seu personagem principal lembra muito o personagem principal de O Terceiro Travesseiro. Eu não li O Terceiro Travesseiro, sei que é uma história com a temática parecida com a sua, assim, no sentido de ter um personagem LGBT, mas você vê uma relação entre os dois, ou você conhece o livro, enfim. É a primeira vez que alguém comenta isso, comparando os dois personagens. Eu li o livro muito tempo atrás, mas eu não consigo, eu não lembro, na verdade, muito dos detalhes do livro, O Terceiro Travesseiro. Eu não consigo associar os dois, o Peter com o outro personagem, que eu também não lembro o nome agora. eu não vejo essa associação. Pode ser que tenha alguma coisa parecida na personalidade, mas eu não fiz de propósito, não. Nem, que eu nem lembrava muito desse personagem também. Nem pensei nisso até você mencionar agora. Sobre os nomes americanos, foi aquilo que eu comentei lá, porque a história se passa no Canadá, eu tava lá quando eu escrevi, queria fazer uma coisa, o primeiro livro, pelo menos, pra não afastar as pessoas pelo fato do livro ser brasileiro, mas meu segundo livro, já, segundo, terceiro, se passa no Brasil, então já quebrou esse preconceito. Você acha que a sua ligação com essa parte fictícia, não dizemos fictícia, dizemos fantasiosa, de lobisomens, fadas, zumbis, alienígenas, tem muito interesse entre o público que você atinge no livro? Acho que tem esse público é muito forte, muita gente gosta de vampiro, lobisomem, zumbi, ainda mais agora por causa de The Walking Dead, que tá bem popular. Mas eu tento sempre fazer uma coisa diferente no meu livro, embora seja temas bastante explorados por outros livros, outras séries, filmes, eu sempre tento mudar, deixar diferente, usar aquele tema, mas de um jeito diferente. Eu coloco, misturo com a realidade, tento fazer bem coisas diferentes do que já tem, porque eu escrevo livros que eu gostaria de ler. Então eu sempre coloco coisas que sejam diferentes, porque eu não gosto de ler livros mais do mesmo, eu sempre gosto de coisas diferentes. Então eu coloco a mesma coisa nos livros que eu escrevo. Vinícius, agora eu acho que entrando numa área de spoiler imenso, o porquê do ato de cortar a jugular de uma pessoa tão boa? Olha, isso não é culpa minha. Isso é culpa do William, o personagem, o vampiro. Porque ele é ruim. Vampiro é ruim. Eu gosto dos vampiros que são ruins. E os livros do Graham são muito ruins. Então ele fez aquilo porque ele não gostou do que o Peter fez pra ele. Então ele falou, vou me vingar de um jeito que vai te machucar muito. Como ele é uma pessoa ruim, sem sentimentos, não é uma pessoa, ele é um ser ruim, ele foi e fez aquilo. Eu também, eu quase desisti dessa cena enquanto eu escrevia. Falei, não posso fazer isso. Eu queria desistir, mas eu falei, não, eu preciso escrever porque faz parte da história, então não teria como mudar. Mas foi uma cena difícil também de escrever. Quem leu sabe qual cena que a gente tá falando. Já tinha matado a família do Peter, matou o namorado Jordan e matou ele no final. Mas tudo nessa ficção, assim, de assassinato. É porque era uma história com vampiros, lobisomens e... É cruel, vampiro e lobisomens são cruéis. Ninguém tá salvo. Eu tenho que mostrar o perigo, ninguém tá salvo. Não posso deixar tudo... Todo mundo se salva, aquele clichê que todo mundo... Ah, pode apanhar, mas no fim acaba dando um soco milagroso que derruba o vilão. Não, o Peter nunca tinha chance contra o William. O William era o vampiro de, sei lá, muitos anos, desde a criação. Ele é o primeiro vampiro. E o Peter é um humano, um caçador que tinha começado há uns 3 anos, 2, 3 anos a ser caçador. Por mais que ele tentasse, ele nunca ia conseguir contra o William. E ele buscou ajuda de um lobisomem. Ele buscou de um lobisomem, outros caçadores. Ele juntou um monte de gente pra poder chegar lá e, mesmo assim, ele conseguiu fazer o que tinha que fazer, mas não ia sair barato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você trouxe hoje com você uma leitura do seu livro, que, pelo que você disse, já te acompanha em outros eventos, em outras feiras literárias. Conta como vocês se aproximaram, se vocês já se conheciam antes do livro. E depois eu queria fazer uma pergunta pra você. Como se dá essa aproximação entre leitores nas redes sociais? São por grupos do Facebook, pelo WhatsApp. Como que isso acontece, entendeu? Como que você encontra alguém que gosta da mesma coisa de você? Então são duas perguntas, uma pra você e depois pra ela. Pra... Como eu conheci ela? Eu não conhecia a Lillian, que agora é a leitora mais fiel de Graham, porque ela me xinga de ridículo nas redes sociais o tempo inteiro. Todo mundo fica até curioso por que ela me xinga de ridículo, mas acho que quem lê o livro entende. E eu conheci depois que eu publiquei o livro, já tinha um tempo que eu tinha publicado, que eu tava divulgando o livro. Eu a conheci através do Scooby, mandei uma mensagem pra ela falando do livro, ela me respondeu depois de meses, que ela quis fazer de difícil, respondeu de muitos meses depois. Aí ela acabou lendo o livro, gostou ou não gostou, misturou o ódio com o amor ali. E aí, a partir daí, ela começou a me acompanhar. E ela, às vezes, ela tá nos eventos que eu tô, ela tá também, que tem outros autores. Ela sempre tá e me chamando de ridículo pra todo mundo saber. Não é? Como o Vinícius disse, a gente se conheceu através do Scooby e